ingresso no principal, Alfa Zulu e Papá. Chamará para ingresso na parte principal, Alfa Zulu e Papá. Com pouso. 196, obrigado, bom dia. O ajuste no 097, continua em aproximação, reporte visual com calma. Prosseguindo, vai reportar visual, 096-70. 06211, ao fora aos 27, aguardando para a cópia. 6211, confirme o 6211? Ah, tá, se escuta para a cópia, 6211. Gente, só mais um minuto, o 6211 está sendo coordenado a rota de torcida. Gente, nosso calço fora ao 0927, 6211. Passou externo, revistor, 0970. Geral 9970, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, no 29. Ouviu, Sideral? Para o Taxo Azul 5126, 106 a bordo, com 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. Direita Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto, 4201. Direita Índia, no ponto de espera, reporte pronto, 4126. 09970 na escuta do tour? Afirmo, cotejou, livre pouso a 10. Recebeu, Sideral? Sim. O 6211 já está pronto para o push? Recebeu, Sideral 9970? Afirmo, copiei. O 9970. Obrigado. Foi Salvador com o 093? Prossiga. Portão 4 com informação. Hotel, autorização corrida. Guarda-costa, número 2, prepara a subida a Arboruno. Arboruno. Pronto pra costa, 6211. Chané 6211, autorizado para o Galeão 360, Biotesouro 44 até segura, após o novembro 857. Decolagem no 0, curva à direita, Salvo 1 no Leda Doctor. 5167, transponde 208, controle. Agora o Galeão 360, decolando a 10, curva direita, São Voo no Leto, Doc, Lopes, Lu 44, seguro pelo novembro 857-5167, é o código 208, é o controle, ponte 96211. Salve, pronto. Chama. No 7, pronto, gol na 963, Salvador. Na 963, no 7, autorizado, chama o táxi. Ataque, gol na 963. Pode ficar pronto, azul 526. 126, ali aí manter a pista no 0. Ali mantendo o 0, 526. Federal 9970, Solas 29, libere a direita, Foxtrot, Alfa, Kilo, para o Parte 3. Posição que eu tenho aqui é 7 Lima, mas fica atento ao balizador. Negativo, Alfa, Kilo, Parte 3, atento ao sinalizador, na 7, Federal 9970. Azul 2775, autorizado, descida para 2.500 pés, ajuste no 0 no 8, Bruno Serra Vitor 366, reporta estabilizado. Peço para mim que acha que o Serra Vitor 366, reportará estabilizado de 27 aqui. Autorização do gol, Uno 093. Uno 28, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 1288, alterno 260, chinês 6225, voa. Azul 2775, informa o helicóptero aí sobrevoando o elevador Lacerda 500 pés, não interfere na sua aproximação. Certo, 2775. Subir Papá até o portão 01 autorizado. Você quer desviar à esquerda, desviando de um cômulozinho, já retorna na produção de 3 mil anos, o Brincete está aqui. Positivo, repórter estabilizado. Pois será. Azul fica 1-2-6, decolado 3-1, controle 208, comandante. Controle 208, para trabalho 2-5-6-2-1. Estacionamento e pushback, Oceania 62, zona 1, nós estamos aqui no 9. Autorizado no 9, chame táxi. Solo, Azul, Alfa, que foi papá na saída do Parque 3, pronto para ingressar no Parque 01. Até o 01, autorizado. Autorizado até o 01, Alfa, que foi papá. Prossiga, eu tenho o meu grupo. Calibrando a região, acho que o dia que o sobrevoo vai ser paralela, não interfere com esse, então no 0, 5, 0. 7, eu tenho o meu grupo na escuta permanente. Escuta permanente. Gol 093, pronto para pushback no portão 4, se puder aguardar autorização. Feito, no 093, agora que eu push, tem um aeronave acompanhando o setor sul do pátio, já vai iniciar o táxi. Só mais alguns instantes. Para o táxi, zona 963, 152, 333, Campinas. Campinas? Irmão, Fernando aqui, 152 a bordo, 1333. Pátio Uni Índia, no ponto de espera, chame novamente, pronto. Vou no 963. Estou no 963. Grau. Vou no 093, pronto para cópia? Pronto, pronto. Salvador com FINS 360, via Pesouro 2000. Colagem 910, curva direita. Aboru no transição elétrica. 5177, o transponder, controle 1208. Autorizado com FIS 360, saída Arbonne Lefa, Apesolu 21. 5177, controle 120.8, o gol 1093, pronto para o pushback. Tente 1093, aguarde para o push. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2775, uma milha e meia para o CR-2378. 775, visual com campo? Visual. Ajuste no 0 no 8, pouso autorizado, pista no 0. Vento 170 graus, 1-1 nós. Obrigado, ponto, Azul 2775. Autorizado, Pachuri Índia, ponte espera 1895, quer dizer, mantém minha escuta no ponto de espera, chame pronto para decolagem, 621. 21, 5, mantém a espera, mantém o ponto de espera. Vou no 09. 93, coordene com a equipe de solo após o tráfego da Avianca. Passar retaguarda, inicia no 4, chame táxi. Gente, após a Avianca, coordenar com a equipe, libera pro pushback, acionamento do ano 93. Tá pronto, 963 na 110. Bloco ATR na final. Confirma. Faz o pouso do tráfego, olhar e manter pista 10. Pra terra ali, mantém 10. O 1963 agora. Azul 2775, Solas 38, libere à direita, taxi via Alfa Quilo para o pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Quilo, posição no Alfa Quilo para o pátio 3, posição 3 Lima, Azul 2775. Autorizada a pista no 0, vento no 7, 0 graus, 9 nós. Entrada no 0, agora 9,63. É 0, alterno 2135, decimal 3, azul 512, é bom trabalho. Bom dia, Guanambi 649, informação, hotel. Bom dia, Guanambi 49. Bastante identificação, desce via chegada a ponte para 4 mil pés, ajuste 1098. Identificou via ponte, 4 mil pés, 1018, Guanambi 649. Bom dia, 963, voo São Voona. Sim. Voo 1963, bom dia, senhor. Bom dia, 963, contato radar na decolagem, sobe via, saída Sanvo 1, nível de voo 360. Sanvo 1, 36, 1963. Salvador, bom dia, voo 1093 para o táxi, POB 14. 145. 141, autonomia 2 horas e 36 minutos, Alcalá Campina. Fala aí. Tá tendo, tem uma pista alagada, então tá gerando muito trânsito. Sente, grato. Pronto, 629. Gente, mais um minuto para decolagem, 629. Boa no 963, vai na praia de Leda. Leda, 963. No 963, autorizado vá na praia de Dajel, submantenha nível de voo 340. Da GEL 340, restrito, gol na 963. Alinhar e manter, gol no 0, gol no 093. Gol na 649, desvio à direita. Gol na 649, livre desvio, reposta quando possível para apelo. Reposta quando possível pro de pelo, agora na 649. Chanel 62, ano 1, decolado 844, chamei controle, Salvador em 1-2-0, decimal 8, meu voo. Boa tarde, muito obrigado. Boa noite, bom dia, Chanel 62, ano 1. Chanel 62, ano 1, contato a decolagem, sub aviação, voo 1, para nível de voo 360. 62, ano 1. 093, decolagem autorizada, pista 10, vento 1180 graus, 109. Livre decolagem, gol 1093. Salvador, cordial, bom dia. É o azul 4958 com a informação Índia. Azul 4958, bom dia. A sua identificação está em contato radar 56 milhas no setor sudoeste de Salvador. Voe na Prio de Bomed e reposte no ideal de descida. Cliente, estão realizando um pequeno desvio à direita na magnética 042. É, já já a gente vai para Bomed, azul 4958. Azul 4958, controle ciente. Meu nome é 6211, vou na Prio de Leda. Prio de Leda, 6211. Confirmando quantas milhas na proa? É, mais umas 10 milhas em condições de aproar pelo 649. Copiada. Luna 093, decolada de 47, chame controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 08, voo 03. De voo 340. Lode da Shell subindo 340-6219. Salvador, com 093, de coluna Arbolo. Coluna 093, contato da decolagem, suba via Arbo 1, para nível de voo 360. Via Arbo 1, 360, coluna 093, possibilidade de voar Arbo ou Elefa? Coluna 093, autorizado, voa na proa de Elefa. Viva Elefa, gol 093. Gol 1963, chame centro Recife em 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. 1649, desça 2 mil pés, ajuste de altímetro 908. 2 mil pés, 1018, voo 1649. Descida azul 4958, mantendo desvio magnética 060. Azul 4958, desça para nível de voo 050, recorte quando possível a proa Itape. 050, informará quando possível a proa de Itape. É o azul 0958, 4958. Controle, o Oceano 6211 vai fazer um pequeno desvio à direita para o A230 para evitar formações. Você é a nave que mudou o grupo do controle? É, 211, desvio à direita, 230 para o A. Oceano 6211, livre desvios na proa 230, confirme quantas milhas nessa proa? Princípio 15 milhas, 6211. Copiado, Oceano 6211. Obrigado. Oceano 6211, chame centro Recife, 128.35, caso negativo no 25.1. 2835, secundário? 125.1. 251, obrigado, 6211. O gol 093, curva na esquerda para evitar formações. Voa na proa 272. Uno 093, livre de dias na proa 272, confirme quantas milhas na proa? Exatamente 20 milhas. Copiado, reporte quando possível a proa Elefa. Gente. Controle azul 4958, cruzando uma centena e com desvio ainda à direita para evitar formações. É, acredito que após lá, através de TAP, mais 5 milhas podemos reinterceptar a chegada. Gente, azul 4958, reposta no término de desvios, informo que é o número 2 na aproximação, inicie redução para 2209. Redução para 2209, azul 4958. Uno 649, autorizado final do procedimento, ele é fixo da pistão 0, reposta no curso localizador, atenta a um helicóptero nas proximidades de Duna, baixa altura, que não interfira na sua aproximação. Maravilha, paciente de tráfego, livre LS, pista 120, posta estabilizada, gol 164. 1093, chame centro Recife, 1260, caso negativo, 135.3, informe dos seus desvios. 260353, e vai falar do desvio com 03. Azul 4958, mantenha essa proa até o curso do localizador, aguardando a proa final sobre vetores e deixa para 3 mil pés ajustado 9018. 3.0018 ajustado, mantendo a proa 020, limite do curso do localizador. Azul 4958, reduza 2009. 2009, azul. estabilizado ILS pistona 0, Luna 649. Luna 649, complexo, chame torre 198, decimal 95. Vai atingir 3 mil, pode prosseguir descida? Azul 4958, desça para 2 mil pés em condições de intercepção nessa proa, consigo. Afirmativo. O azul 4958, azul 4958, para interceptar, curva direita na proa 055, após interceptando. E vai interceptar com a proa 055, azul 4958. Tente informar um décimo, um helicóptero na proximidade de Duna, basta altura que não interfira na sua aproximação. Tente, azul. Salvador, o azul 4201, se tiver questionamento, está no freio. Azul 4201 no livre acionar, chame 121 decimal 9 quando pronto para o táxi. Livre acionamento 219 para o táxi do azul 4201. Gono 649, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, pista no 0, Gono 649. Azul 4958, complexo, chame torre 198, decimal 95. Torre 1895, azul 4958, bom dia. Cordial, bom dia, azul 4958. Azul 4958, bom dia, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego número 1 na, cruzando a cabeceira no momento. Ajuste 10018. Está no 010, trabalhando pista, azul 4958. Gente, hotel Romeo Golf. No 649, no solo 01, libere direita, controle o solo em 121, decimal 9. Direita 219, 649. Com 4958, pouso autorizado, pisto no zero, vento 160 graus, 08 nós. Que modo vento? 160 graus, 08 nós. Gente, azul, livre pouso, zero no zero, azul 4958. Romeu, Hotel Romeu Golf, chame Torre 1 no 8, decimal 95. Chamar a Torre, Hotel Romeu Golf. Oi, Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, Torre Salvador, ajuste no 0 no 8, vento 1 no 60 graus, 04 nós, reposta ideal para rimar. Reposta na visual, Hotel Romeu Golf. Azul 4958, no solo é 04, libere a direita e chame controle solo em 121 na decimal 9. Direita na eco, chama o solo 1219, azul 4958, boa. Boa. Torre, o azul 4201 está no ponto de espera da 110. Azul 4201, autorizado a alinhar e reporte pronto para decolagem. A linha, reporta pronto decolagem, azul 4201. Hotel Romeu Golf, vento para referência 1170 graus, 08 nós, reporte no solo. Reportará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. Azul 4201, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1170 graus, 08 nós. Alinha e decola no zero, azul 4201. Hotel Romeu Golf, considere o solo ao 06, frequência livre, um bom dia. Azul 4201, decolar 207, chame e controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, no contato radar na decolagem, subaviação, voo 1 para nível de voo 320. São voo 1, via, sobe até o nível 320, Azul 4201. Salvador, Gono 092, bom dia, cruzou 230 para 150 por hoje, na pista de informações. Luna 092, acione identificação, desça nível de voo 050 na proa de TAP. Ajuste em Salvador, Luna 098. 050, proa de TAP, 18, voo 1092. Papa Romeu, Mike Serra Golf, informação inicial. Papa Romeu, Mike Serra Golf, identificação. 5973, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 170 graus, 06 nós. Autorizado a alinhar e decolar. Copy 201, chame centro de Recife em 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 2835, alterna 25 decimal 1, obrigado, azul 4201. Rio 5973, chame controle Salvador em 120 decimal 8. Controle Rio 5972, bom dia, perfil Puca. Rio 5972 ou Rio 5973? 73. Rio 5973, contato para a decolagem, bom dia. Suba via Puca para nível de voo 330. 330 via Puca, 5973. 1092 vai na proa de Duna, deixa 2 mil pés, ajuste de altímetro 1098. Duna 2000, 1082, voo no 092 graus. Esperando 10 pro hotel TAN 3507. TAN 3507, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 06 nós. Ele decola TAN 3507. Caso negativo, 1-2-6-85. Confirme a primária, por favor. 1-2-5-4-5, caso negativo, 1-2-6-85. 1-2-5-4-5, atendendo 1-2-8-5 para o Rio 5973, grato. TAN 3507 decolado aos 22, modifique o transponder para 5207. 5207. Modificado. Sim, chame controle Salvador em 120.8, no voo. Obrigado, pode ver. Sou, bom dia, TAN 3507, passa 2100. TAN 3517, contratando a decolagem, suba via Arbor-1 para nível de voo 360. Via Arbor-1 para o 360, TAN 3517. 3597 vai na Prio de Elefa. Elefa, 3597. Tá pronto, bom dia. Rio 5975, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pistona 0, vento 1, 70 graus, 07 nós. Alinha e decola, capitão 0, 0.